Quando vem o capítulo 17, Deus faz uma promessa a Abraão. Abraão, vou mudar seu nome. Porque o ambiente de milagres de Deus, irmão, não é um ambiente em que a gente toca as coisas do jeito que a gente quer. O ambiente de milagres, primeiro, é um ambiente em que nós vivemos as mesmas circunstâncias que você vive, lá com sogro, sogra, parente, parenta, cunhado, cunhada, todo tipo de pessoas. São esses momentos, essas circunstâncias tão cheias de tribulação, é que são os momentos de milagre. São os probleminhas, as picuinhas, as dificuldades, os desafios que nós todos vivemos de igual forma, que são os momentos de milagres. Mas segundo, os momentos de milagres de Deus são momentos em que eu e você temos que começar a crer no que Deus prometeu. Ah, mas olha, já passou, eu já estou com 99 anos, já se passaram 13 anos desde aquele acidente, oh meu Deus, que coisa, o que eu fui fazer aquele negócio, dor de cabeça, agora estou com duas mulheres em casa e, oh meu Deus, que coisa, mas, e agora não tem mais jeito, deu 13 anos depois, não tem mais jeito ainda, mas vai acontecer, Abraão, eu vou até mudar seu nome para você profetizar que você é pai de nações, e o nome dele significa pai de nações. Ele encontrava com alguém, um beduíno viajante, oh, meu nome é José, e o seu nome? Oh, meu nome é pai de nações. Que nome bonito, quantos filhos você tem? Não, eu não tenho filho ainda. Porque Abraão significa pai de nações. Qual o seu nome? Eu sou a esposa mais feliz. É mesmo, esse é o seu nome, esse é o meu nome, esposa mais feliz. Você já se casou? Não, ainda não. Mas por que você tem esse nome? Porque eu estou profetizando que o Senhor vai me dar um casamento e eu serei mais feliz do que imagino. Um ambiente de milagres é um ambiente em que eu e você temos que proclamar o tempo todo, a despeito de qualquer circunstância. Mas, Senhor, não tá errado aí, não, porque o senhor esqueceu a conta? Eu já estou com 99, não tem jeito mais. O senhor esqueceu que a minha esposa, Sarai, não tem mais condição? Ela já passou os dias de ter neném, a menopausa já chegou, ela não tem mais nenhuma condição física, biológica de ter filhos. E Deus vira para Moisés, para Abraão, e fala: Abraão, creia. Ambiente de milagre, não é a hora que assim que acontece tudo, a gente ora em nome do Senhor Jesus, fala, plim, da próxima vez vai lá e pede aquele pastor, pede aquele homem, porque na hora que ora acontece, é uma coisa assim maravilhosa, precisa de um milagre, peça aquela irmãzinha, peça aquele irmão, na hora que ora acontece, plim, é uma coisa mágica, é uma coisa impressionante. Não, irmão, ambiente de milagre é um ambiente em que eu e você precisamos começar, Deus fará, começar a declarar, Deus fará, Deus fará. E o capítulo 17 mostra isso. Mas o capítulo 17 nos mostra também, o ambiente de milagres é um ambiente de obediência e renúncia. Deus estabeleceu uma aliança, e a aliança tinha um ato físico, público, de lastro. Assim como aqueles homens do tempo mais antigo, lá do Velho Oeste, vamos fazer uma aliança de sangue. Corta o sangue, corta aqui, pega o sangue, juntamos, fizemos uma aliança de sangue. Fizemos uma aliança no fio do bigode. Aquelas coisas e costumes dos povos antigos de gerar uma aliança, assim, aquilo era ferro e fogo, era um negócio assim que ninguém quebrava. Deus falou com Abraão: Abraão, eu vou fazer uma aliança, e essa aliança tem um sinal físico inquestionável. Todos os homens vão circuncidar a pele do seu prepúcio. É lá o órgão genital masculino mesmo, que o judeu até hoje retira a pele do prepúcio como um sinal. Há uma dimensão de entendimento disso, que Deus salvou todos os homens e todas as mulheres dos cânceres vindos ou advindos de um ambiente de deserto como aquele. Isso é comprovadamente científico. Deus salvou aquela nação, Deus tinha que preservar com saúde e saúde máxima aquele povo. Então Deus pediu àquele povo: não coma carne de porco, não coma animais com unhas fendidas. Deus deu uma série de leis para que aquele povo fosse preservado na sua Saúde. Não é que Deus não gosta de comer carne de porco. Você pode ir ao supermercado, comer carne de porco, compra lá, porque a carne de porco de hoje, ela é muito bem cuidada, não faz mal nenhum. E se você passar mal, toma um sorrisal e acabou. E não vai ser porque é de porco. Não tem nada na Bíblia que diz que comer de porco é pecado. Deus disse àquele povo que não podia, aquela série de coisas, para preservar a saúde daquele povo. E Deus precisava de duas coisas. Deus precisava de um sinal e precisava de cuidar daquele povo no meio do deserto. Então todas as mulheres foram privadas de câncer de útero por causa dos maridos que no meio daquela circunstância de completa falta de higiene tinham circuncidado. Mas aquilo também era um sinal, só aquele povo tinha aquilo. Por quê? Porque Deus pediu aquilo como um sinal. E o capítulo 17 mostra que Abraão, aos 99 anos, com seu filho de 13 anos, hoje aqui seria até um negócio meio engraçado, é vovô, né? Imagina o Geraldo, na idade que ele tem um filhinho novinho hoje, imagina, isso é aquela mesma distância, aquela mesma diferença. Estavam os dois lá, como hoje, um pai de 70 anos na faculdade com um filho de 18. Que diferença, estavam lá os dois, estavam todos os servos, estavam todos os estrangeiros que trabalhavam com ele e todos foram circuncidados. Você pode consultar um médico no 8º dia, circuncidar uma criança é simples, seguro, porque é um dia de absoluta segurança para toda cicatrização, para coagulação do sangue, mas com 99 anos, o risco é muito grande, no meio de um deserto, mas aquele homem disse, eu creio num milagre, eu creio no Deus que me falou, eu sei que isso é absurdo, mas eu vou obedecer, porque tem um milagre que vai acontecer. Que coisa, irmão, que coisa absurda, mas que coisa maravilhosa, e aquele povo obedeceu. E aquele povo foi preservado, como aquele povo honrou uma aliança com Deus. O ambiente de milagre é o mesmo ambiente que eu e você vivemos. Comum, rotineiro, cheio de todas aquelas coisas que você conhece em família. O ambiente de milagres é um ambiente onde eu proclamo o que Deus diz que vai fazer. E se você não sabe o que Deus diz que vai fazer, estuda a Bíblia que você começa a aprender tudo o que Deus diz que vai fazer sobre todas as áreas da tua vida. Terceiro, o ambiente de milagres é um ambiente onde eu obedeço e me submeto de forma incondicional, irrestrita. Nossas desculpas, nossas justificativas, as mais maravilhosas e compreensíveis do mundo, elas não podem estar entre a minha vida e a palavra de Deus. A ordenança de Deus e o meu cumprir tem que ser algo absoluto. Eu não posso tentar justificar nada com as minhas circunstâncias.